Senhora, já tarde quando a lua apareceu, dando a luz a vossos filhos e o vosso brilho resplandeceu. Dando a luz a vossos filhos e o vosso brilho resplandeceu. Sois a lua, sois a rainha, sois o brilho do jardim. Rogo a Deus por vossos filhos, mais ninguém roga por mim. Rogo a Deus por vossos filhos, mais ninguém roga por mim. Jesus Cristo, Salvador, veio ao mundo para ensinar, dando a luz a vossos filhos para todos enxergar. Dando a luz a vossos filhos para todos enxergar. O Rei onipotente é quem me manda ensinar. Faça esforço de aprender os ensinos do general. Faça esforço de aprender os ensinos do general.